No caso eu sou um detalhe quando você tá à toa. Em casa rola as pares sempre que você enjoa. Eu peço que não pare enquanto o coração perdoa. E ele é só um detalhe quando o nosso tempo voa. E só você toda linda na cama inflamando o lençol. Desaba o planeta, seu olho dilata no sol. Deitada no sofá da sala, não grita, não quero dar pala. Sua boca na minha que cala, sua pele na minha que exala. Esse cheiro que sempre me abala. E eu, o dia nem via passar, aquecendo pra noite chegar. E ela toda, toda vermelha. Ela olha, olha pro espelho. Ela tá com o olho vermelho. Ela fuma enquanto eu folheio essas linhas, leia, dá medo. Eu vejo você vai cedo, não dá tempo nem de acordar, nem pra falar, voltar pra ficar. Comigo ela voa, não tem outra pessoa que faça seu tempo parar ou voar. Das seis em diante ela sabe onde tá. E eu, no caso eu sou um detalhe quando você tá à toa. Em casa rola as pares sempre que você enjoa. Eu peço que não pare enquanto o coração perdoa. E ele é só um detalhe quando o nosso tempo voa. E só você toda linda na cama inflamando o lençol. Desaba o planeta, seu olho dilata no sol. Você toda linda na cama inflamando o lençol. Desaba o planeta, seu olho dilata no sol. Voando além do que você vê, longe do que o mundo me vê. Tragando a paz que vem de você, vendo seu sorriso me render. Pessoas, muitas pessoas, são só pessoas e tanto faz. Minha pressa de te fazer feliz, essa noite aqui vale mais. Sei lá, será que cê sabe que o tempo não volta? Quando eu sair fora, pra mim não tem volta. Me pede pra ficar, é só pedir pra eu ficar. Silêncio me mata, mas eu não posso esperar. No caso é só um detalhe quando você tá à toa. Em casa rola as pares sempre que você enjoa. Eu peço que não pare enquanto o coração perdoa. E ele é só um detalhe quando o nosso tempo voa. É só você toda linda na cama inflamando o lençol. Desaba o planeta, seu olho dilata no sol.